palavras. Se os olhares já dizem tudo, a luz da lua reflete. A dama e o vagabundo, ele vem de calça larga e ela de mini saia. Ela acende a baga, ele cuida pra que ela não caia. Ela vem perfumada e os malandros abriá-la. Ele vem no estilo, ele nunca dá bala. Sem vacilo, presta atenção em tudo que ela fala. Uma dupla que quando aparece, a festa para. Ela dança como uma cigana, ela bebe champanhe, ele uma dose de cana. Desencana, que eles são zica. Ela é marrenta, se os malucos cola, toma uma bica. Superman e Lois Lane são do bem, mas não tame. Ela, Lila James, ele, John Contrane. Com eles não se queime, a dupla pronta pro game. Tipo Homem-Aranha, jeito da Mary Jane. Ela swing, ele chega devagar. Ele coloca ginga, ela bota pra dançar. Muita mandinga, sei no que vai dar. Ele sem ela não. Tipo Bonnie Clyde, tipo uma mistura de Dreyer com Kontinik. Faz pulsar o sangue, traz a ginga no estilo bem Tupiniquim. Elas são frágeis donzelas, eles têm a força, mas a sutileza é delas. Ele cultiva um harém, ela é infiel também. Ele tem o cash, faz o cheque, mas quem brilha é o olho dela. Ela dá um gelo, ela inventa enxaqueca. Ele roça, ela treme, ele encoxa. Ela diz que não gosta, ela vira de costa. Ela faz um charminho, cede a proposta e vem com beijinho. Cheia de manha, bem de mansinho. Ele se assanha e vai com carinho. Vão namorar, um sem o outro não pode ficar. Ela swing, ele chega devagar. Ele coloca ginga, ela bota pra dançar. Muita mandinga, sei no que vai dar. Ele sem ela não pode ficar. Ela swing, ele chega devagar. Ele coloca ginga, ela bota pra dançar. Muita mandinga, sei no que vai dar. Ela sem ele não pode ficar. Diferente. Isso é Pulse 011. O movimento é errado. Dá um Google na quebrada, ganha vista da laje. As naves raspa o chão, os graves disparam os alarmes. As motos chama no grau, os moleque racha de bike. As mina cola de bonde. Malote de dólar, caipirinha, Maria Mole, play de 51, de balde absolute, tem Red Royal Saloon. Loucura pra todo gosto, alta diversidade. A fé é o que move, coração, simplicidade. Na cidade é comunidade, na rima é inspiração. É povo, é luta, é vida. É favela.com. Internet, vídeo, cassete, de moletom. Os carros novos, favela.com. Internet, vídeo, cassete, de moletom. Tem comigos que Chevette, Veloster, Golf e Corolla. Muitos vão de lotação, se não dá, vai na sola. As mina vai na garupa com a bundinha empinada. Os moleque cresce ligeiro, treinado pela Al-Qaeda. Toda forma de negócio, do básico ao informal. Que pra uns é profissão, pra outros é ilegal. É gente de todo lado, sonho de todo tipo. A quebrada é miscigenada, tem loira, morena e nisso. É churrasca, samba na laje, tem truco, tem feijoada. Um dominó na calçada, quem perde paga rodada. É casar com som no talo, favela não tem piscil. Cada um no seu quadrado, aqui lock não dá um pio. Internet, vídeo, cassete, de moletom. Os carros novos, favela.com. Internet, vídeo, cassete, de moletom. Os carros novos, favela.com. Caixa d'água vira piscina, rolemã é Lamborghini. Verão na favela é luxo, ela toma sol de biquíni. Mandando linha, correndo descalço pra pular o muro da vizinha. Tem igreja de madrugada, bem do lado do terreno. sofrida, mas como é bom. É um mundo em cada história, é favela.com. Internet, vídeo cassete, de moletom. Os carros novos, favela.com. Internet, vídeo cassete, de moletom. Os carros novos, passarela na praia, no calçadão. Não me diga, linda, que você não vem de avião ou de carro a mais de 100. Viajando o mundo, burguesinha tem. Seu cabelo longo não tá aí pra ninguém. Sai com as amigas, vai pra balada. No brilho da lua, na madrugada. Essa garota tem swing quente. Na pista domina toda sorridente. Eu tô no céu, seu beijo como mel, que fez minha cabeça assim é cruel. No brilho da cidade com perfume de rosa, coração bate forte na batida nervosa. Você finge, resiste à proposta, na sua mente você sabe que é minha agora. Bate, meu coração bate. Garota modelo de passarela, você é a princesa, nunca vi mais bela. Olho pra ela, quando eu vejo já era. Tipo a brisa do mar, que te leva, te leva. Tipo no sul ou no litoral, quando você passa, todo mundo passa mal. Tire uma foto pra lembrar da gente, não perca o foco, estrela cadente. Você não me ligou e só provoca. Quer fazer seu jogo, quer fazer a aposta. Quer dar o troco, é disso que gosta. Não me deixe louco, aceite essa proposta. No brilho da cidade com perfume de rosa, coração bate forte na batida nervosa. Você finge, resiste a proposta. Na sua mente você sabe que é minha agora. Bate, meu coração bate. Querem se divertir, N.A. Por aviso, eu vou sair pra curtir. Eu fico essa batida louca, só com som nacional. Então eu gravo na boa, eu não vim à toa. Entrei no jogo de boa, no som das minas. Bom, Misty, N.A. Nikita, nós nas fita. Aqui o bumbo grave grita. autoestima. Mas ela é dançarina. Não pode mandar vir. Olha o estilo dessa mina. Cuidado com a sua ira. Não veja uma concorrência, sim mais uma mina. E agora eu passo a bola. Assim que estamos um time misturado. O bonde tá formado. Mulherada no mic vem, manda seu recado. Ala feminina representando é fato. Neguinho fica em choque e quer correr lado a lado. Já disse que se for na boa fé pode vir. Mas se tiver na bad pode ficar por aí. Você sabe que é quente, então cola aqui com a gente. Represento o Raga no projeto diferente. Chegando com as mina, contenção linha de frente. Visive preparada pra invadir sua mente. São as mina que tá chegando, tá todo mundo olhando. Pega o meu copo, não me importo, ele tá me filmando. O vale para, só no chume, chume, chume, yeah. Tô te desafiando, então bota pra quebrar. Representando na levada eu vou. Não paro, não espere, não nego quem eu sou. Meu look tá no toque, minha ginga não te ilude. Preparada, tenho toque, rimo em qualquer batuque. Doido vira só assim, você sabe como é. Querem escutar de nós, se liga como é que é. Sabe como é, né? Uma junção de mulher. Chega devagar, chega mais. Só não vem com essa cara de cruel. Porque pode se ferir, vai pensando que é mel. Se liga na batida, o clima é envolvente. Estamos preparadas, pode vir que a chapa é quente. O bonde é das divas. Só top de linha, pode crer que é nós que tá. As mina que representando o rap. Os manos e os olhos recalcados se derretem. As minas, botando pra quitar. Deixando eles loucos, quero ver você parar. As minas, sente nossa pressão. Sou da cidade, ousadia, meu irmão, presta atenção. As minas, de salto o moletom. Se sai do tom, luz, câmera e ação. Pra resgatar esse navio, pobreza feminina foi o rap que pediu. Obrigado ao grande rap, foi você que me acudiu. Só tenho a agradecer aos parceiros que me uniu. Pode deixar, nós vai lutar contra a morte do vinil. Nós estamos pra buscar o que do rap já sumiu. Tabata Alves e Oficina, puta que pariu. O mercado rejeitou, mas a rua consumiu. O trampo tá selado pros irmãos que me pediu. Me reporto com humildade a quem nunca me ouviu. Só quem é vai passar pela fenda do funil. Só quem é vai ficar e manter o mesmo brilho. Só pra descobrir o que alguém encobriu. Só pra libertar mais 2000 loucos. É, antes do rap conquistar o mundo. Acredito fazia parte, ia mudar o mundo. O compromisso de te manter vivo eu assumo. Se for preciso, bora dar tapa, eu não. Tenho que dar pra lutar, mas não entende a missão. Tenho que dar pra conquistar sem sacrifício, não. Faz uma obra, se respende a tua plateia e não enche não. Chão, que o moio acerta. Reta, bato, só é grande o que não engorda, mata. Tá aí a minha missão, só fazer som pra nada. Ter a percepção do que é ouro e prata. Postura, pode pá, não bate laça. Hip hop que salvou uma pá. Já não é o mesmo, me desculpe se eu falar uma pá. Logo tô vendo a meta, o foco, agora é só ganhar. Muito dinheiro enquanto nós tiver pra guerrear. Cê fica inteiro hip hop. É meu escudo, é o que traz força pros meus manos. Tem som que me representa e fala o que eu tô pensando. Que não, cê tá abraçando esses papos de chega lá. As porta que vocês abriram no sol, que eu quero entrar. Minha cultura prego amor, paz, respeito e postura. Cobra olho no olho, se foder bater na rua sobra. Amizade, caráter, humildade, cumplicidade. No inferno frio da cidade, mantenha a minha humildade. Cria do hip hop que educa, jamais fugir à luta. Quem planta o dia desfruta, não chama rap, recruta. Seus guerreiros, alicerce inabalável, junta. Tava aqui nonato, fazer rap fica fácil. É, antes do rap conquistar o mundo. Acredito fazia parte, ia mudar o mundo. O compromisso de te manter vivo eu assumo. Se for preciso, bora cara, tapa, eu não. Tenho que dar pra lutar, mas não entende a missão. Tenho que dar pra conquistar sem sacrifício, não. Faz um favor pra se respeite a tua plateia e não enche não. Chão, que o moio acerta. Melhor tirar o dedo é colmeia de marimbondo. Quer pegar, quer dançar, vem que eu não me escondo. Entre vale Vives entre cales por onde nós andares. Entre tombos e escombros, hip hop são milhares. Ópera que ecoa no barraco, no meu gueto, sinfonia sai na boa. É rap, bato no peito. O rap tá, só chega quem for sujeito. Vai ficar, se o corre tiver bem feito. Tem amor, tem paixão, então não há desgosto. É feito assim bem sujo, entendido só por loucos. Pra confundir os sábios, entendido só por loucos. Beat louco, liga os loucos, rap louco do meu gosto. Não quero ser exemplo, MC minha função, mas quero que meu rap chegue na cabeça, irmão. Dá licença que eu sei quando é feito com emoção. Basta olhar no olho quando é feito para os loucos. Antes do rap conquistar o mundo, acredito fazia parte e ia mudar o mundo. O compromisso de te manter vivo eu assumo. Se for preciso, bora a cara tapa, eu não. Tenho que dar pra lutar, mas não entende a missão. Tenho que dar pra conquistar sem sacrifício, não. Faz um favor pra se respeite a tua plateia e não enche não. Chão, que o moi acerta. Nath MC despedindo. Dia só começa depois do pôr do sol. Coloco meu jeans, abro uma lata de Skol. Se quiser passar de ano, vem, chega com nós mesmo. Veste a regata lisa e a bombeta da Sumemo. É no talento. Arruma os cachos no cabelo, atende o telefone, bota mais breja no gelo. Perfume de alfazema, aroma de xixirra, saquezinho com moranguinho, põe no copo pra gelar. Na frente do espelho passa a sombra e o blush enquanto isso lá na sala. Session de blunt no banheiro, lápis rime. Meu cor nova de batom, vermelho cereja, olhos marrons, meia calça, mini saia, veste uma pila canata. Noite quente, taça cheia, reluzindo a lua prata, só flagrando os vira-lata. De boca aberta, entrando em choque com as gatas. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem cama na pista chamando atenção. E o pitbull vindo comer na minha mão. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem dama na pista chamando atenção. E o pitbull vindo comer na minha mão. Noite estrelada, pista iluminada. Tem gato no estilo, cachorro mulherada. Um copo com gelo pra rapaziada. Um bom malandro tem uma limpa caminhada assim que é. Mexe na aba do boné, me olha e disfarça fazendo pose em pé. Vai neguinho, fala o que cê quer. Sem deselegância, por favor, né? Diz que tá querendo a chave do meu coração. Coração é vagabundo, baby, não tem chave não. Tenta me prender que eu corro, coleira é pra cachorro. Pilacagem tá na pista de tatuagem e gorro. Pode conspirar que eu continuo a sorrir. Sei que tô no caminho, nada me faz desistir. Nath MC, sem pedigree. Se late muito, não morde, pode latir. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem dama na pista chamando atenção. E os pitbull vindo comer na minha mão. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem dama na pista chamando atenção. E os pitbull vindo comer na minha mão. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem dama na pista chamando atenção. E o pitbull vindo comer na minha mão. Cão que ladra não morde, não, nem conta com a sorte. João, tem dama na pista chamando atenção. E o pitbull vindo comer na minha mão. Pode latir, porque é o seguinte: cachorro morto ninguém chuta, certo? E você fala que gosta, mas eu sei que ama. A noite sozinha, meu nome que cê chama. Diz que eu sou metido e me acho demais. Mas não desiste, continua vir correndo atrás. E você fala que gosta, mas eu sei que ama. Tem um plano só pra tentar me levar pra cama. Você é metido, mas eu gosto assim. Para de bobeira e volta logo pra mim. Ai, eu confesso que gosto.